Reporte próxima rotatória, Papa Romeo, Índia November Alpha. Quatro 207 da Azul, tá pelo seu táxi, Atena Campinas, com 3 horas e 50 de autonomia e 95 a bordo. Azul 4207, tá livre táxi, a Juliette Alfa, ponte para dano 02, 1 no 8, esse 62, que liga 1014. Juliette Alfa, 18,6 quando pronto, 1014 ajuste, 4207. Receptor localizador 355220. Complete final S, torre agora 118 decimal 6. Completando final S, 355220. 186220, grato, bom dia. Bom dia. Azul 4060, decimal mantenha 2000, autorizado final LS. Livre 2000, autorizado LS, azul 4060. 20. 220, reporte baixado, travado, 1014, meu Deus. Voltará. Copa Tango, acho que eu acho que a Brava aguarda os planos. Tem um confirmar aqui. Novo Papa, Tango Tango. Para Porto Seguro, uma centena, autorizado via Golf 677, da Cola Pista no zero curva à direita. Sai da Coral, controle 119, decimal 8, acena 0263. Campeão Salvador, bom dia. 5240, com informação aqui. 5240, acena identificação dessa via até 2000, aguarde LS X-Ray. A chegada a Mari, ajuste 1094, 35240. 5240, frente, desce até 2000, via Mari, final LS, X-Ray, ajustado no 094, 5240. Externo, baixar travado, 5240. 5220, pouso autorizado, 90, 120 graus, 12 nós. Autorizado pouso, pista 110, 5220, confirme vento. 120 graus, 12 nós. Ciente, 5220. Mano, planos os 45, acho que os cabras ciente só 1 minuto 4. controle de Salvador, tá 3198, sítio tem informação Índia, cruzando nível 2, cruzando. Livre, táxi. 3198. Na legislação, isso, dia, eu tô 050, chega da marca. É sobre o voo ou é destino Veracruz? Passou Dona, complete LS, torre 1186. 286, azul 4060, obrigado. Né? Sado, decola pista no 7, curva direito, curva do axé, controle 119, décima 8, aciona 0132. 4060, continue, aguarda a pista livre, 1015. Escuta, azul 4060. Quantas pessoas a bordo? 3, entendi, 3 a bordo. Bom voo, acho que vai sobrar. Tango Tango, ciente, mantenha. Salvador, Salvador, 5220 aos 41, direito, 1219. Ciente, direita, 209, chamar ao Salvador, trip 5220. Oscar Bravo, acione chame táxi. Para o táxi, Oscar Bravo, não agarra táxi. Chame para ingresso no 7. 4060, 1014, 1 com 12, pouso autorizado, 90. Tive pouso na 10, azul, 4060. Salvador, muito boa tarde, 5220 da Triple Row, ingressando agora naquilo na sua escuta. O 5220, livre táxi via pátio de cargas, posição para o pátio de cargas, posição 612. 7 táxis para o pátio de carga, posição 612, 5220. Táxi, via Juliette Alfa, fonte para dono zero, torre 198, decimal 612, carregamento 14, Lima, Quilo Zulu. Ei! Felipe! Opa, manda um abraço aí. Oscar Bravo, decolagem autorizada, 17090 graus, 149. Ok. Solo Salvador, OTAN 3191, informação Índia, para atualização Galeão. 3191, Galeão, aguarda a cópia. Ah, escuta. Vem de Novembro Alfa, chame torre 118, decimal meia. Novembro Alfa na escuta? Prossiga, Novembro Alfa na escuta. Torre 18 meia. 118 meia, Novembro Alfa. 7, seguro, upper Zulu 1-6. Decola pista no zero com curva direita, será da Leda após B10, controle 1-9, decimal 8, aciona 5463. Aprovado pro Galeão 380, decolada 1-0 à direita da Leda após B10, AP November 857, segura, upper Zulu 1-6. 5463, o transponder 198 é o controle, tá? 3191. Até a porta posta, 3191. Mandará. Solo Salvador 4060 Azul, vibrou sua escuta. Azul 4060, livre táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingressar no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingresso no Pátio 1, 4060. Solo Salvador, bom dia, Gol 1477. No 477, bom dia, Guarulhos 360, autorizado. Via Peru, Isque 50, decola pista no zero com curva direita, série da Leda após B10, controle 1-9, decimal 8, aciona 5474. Autorizado nível 360 para Guarulhos pela Upper Isque 50, decola da pista 1-0 com curva direita. Saída da El, Dançam Leda, depois Bidev, 5474, 118, 1198, controle Gol 1477, centro da Índia, no gate 1. Gente, reporta pronto, push, 1474. Reportará 1477. Escuta 207, contato radar, sobe para o nível 360, vigilância. Subir ao 360, azul 4207. Tango, Tango, aos 47198, boa viagem. 98, obrigado, bom dia, até o retorno. Salvador, muito bom dia, papá, papá, Alfa, Tango, Tango, na saída Coral. Bom dia, Alfa, Tango, Tango, contato radar, sou mantendo nível 00, Alfa, Tango, Tango. Vou manter 100 Alfa Tango Tango. Se possível, está presente a proar direto Coral. Kilo Zulu, decolagem autorizada. Pistão 10, uma centena com 12. Coral, Alfa Tango Tango. Novembro Alfa final, pouso autorizado, 97, uma centena com 12 nós. Isso, 4060, se aproximando do ingresso do para o pátio. Autorizado ingresso, portão 09, azul 4060. Ingresso 09, 4060. Lima, Quilo, Zulu, aos 49. 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Ilhas, mantendo 1500 pés, aos 3950. Paciente, 5240, autorizado, ULF. Controle, boa tarde, Papa Tango, Lima, Quilo, Zulu, decola na Gol, na se escuta. Lima, Quilo, Zulu, boa tarde, contato radar vigilância. A saída Gol é após posição Gol direto, observando a restrição da carta, Lima Quilo Zulu. Vai manter o perfil da Gol após Gol direto, Guarabi Lima Quilo Zulu. Controle boa, Web 6740 com a Índia. Web 6740, desse mantém 060, aciona identificação. A chegada à mar e ajuste no 014, Web 6740. 060 na Maria 7740. Visão localizadora 3240. Chame Torre 1186, bom pouso. 1867, que é bom. 3198 após ETAP, deverá descer e manter 2500 pés para o final LS X-Ray. Após ETAP, desce e mantém 2500 pés na 3198, na LS X-Ray. Reportará. E a November Alpha, o 5-1 no backtrack autorizado, parte 4, reporte livrando. Baixou e travou. Pouso autorizado, pista 90, 1900 graus, 129, trip 5240. Tem limp pouso, trip 5240. Prossiga em regras de voo visuais, frequência para coordenação e pouso, Oscar, Oscar Bravo. Web 6740, desse mantém 050. 050, Web 6740. Azul 4207, chame Recife agora na frequência 3325, antena 125, décima 1. 3325, 251, Azul 4207, obrigado. Lá no Vitor Juliette, está procedendo através de Garupa e voos cerrados agora. Sente. November Alpha 5240 55 direita 1219 direita 219 5240 3191 ponta 612 está livre para te vacinar 4 Amaral 3191 Solo Salvador, bom dia, PP 5240 livrando na Foxtrot. Trípsico 240, bom dia, livre táxi, Aquilo, Pato 3, portão 05, Pato 3. Cliente autorizado até o 05, Pato 3 de alto, Trípsico 240. 7583, zona 90. Estabilizado EDF da 103198. 3198 com filete EDF, torre 118, decimal 6, bom pulso. Torre em 118, sessão 6, 3198. Torre Salvador, tá 3198, final da 10, baixar travado. 3198, baixou, travou, 120 com 12, pouso autorizado no 0. Livre pouso, fechou no 0, tá 3198. Tomará, 118, meia dúzia, Alfa Vitor Juliette. Zulu, recebo a resposta com o transponder 3.400. Informe, está mantendo 3.000? Isso, estamos subindo, é com 300 pés de razão aqui a 4.000 pés o Lima Kilo Zulu. Sente ao atingir, mantenha, devido a trato na posição, próxima posição etapa para continuar descida. Isso, conforme a instrução, vai manter o perfil da carta o Lima Kilo Zulu. Afirmativo, atingir, mantenha 4.000. Sete 740, atingi, mantenha 5.000, aguarde cruzamento com tráfego na sua posição 2 horas, 9 milhas, rumo oeste, Alcena 402, o objeto 6740. Ok, vai manter 5.000 e 050 e tá vendo no ticket do tráfego. Afirmativo, Lima pelo Zulu, informe tráfego posição 12 horas, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando 6.800, para 5.000, um Boeing 737 da Webjet. Web 5728 controle. eu acho que tá correto, pessoas a bordo, não pode ser? Acho que não, eu acho. 2862. Epsilon 3191 com 143 a bordo, 4 horas em Campinas. O Epsilon 722 atingiu 150, perdeu o contato com o Recife. 3. 7 Alfa pode esperar 18.000, tá? 3191-3. Salvador, o gol 1777, frente da Índia, autorização do aeroporto, segura. 1777, Porto Seguro, está autorizado, 320 nível, via pelo Whisky 50, decola pistando 0 com Cuba à direita, seta da El, lida, aposte direto, controle 119.8, aciona 5462. Cuba 0, decola da 10, curva direita, seta da El, 119.8, controle 5462, o gol 1777. Confirma apenas o transponder 5462, reporta por push, 1777. 5462 e a saída da El Diner, confirma? Da El Leda, após direto, 1777. Da El Leda, obrigado. 1777. 30, 30 do VR Salvador, 30 DME. Obrigado, 30 do VR vai a sessão, CP na Lima, aquilo do 198. Norte ou litoral sul? Que aí, 150 pés, Salvador, Salvador, o Mike Juliette Romeu, decola pistão 7 para norte, controle 1 no 9.8, aciona 0134. Consegui o web 6740 número 1 para pouso? Para 190 número 1, webjet 6740. Obrigado. Mano autorizado 2000 completar o final LS, web 6740. Ok, livre 2000 e completar. Afirmativo. 1 no portão 03. Via pátio de carga, espátio no portão 03 para o TAN 3198. Acione chame táxi, Romeu. Sessão pronta de 080. Para o controle, Salvador, prossiga. O Alfa Tango Tango está cruzando 075, a intenção prosseguir no 080. Submantenha o 80. 80, Alfa Tango Tango. Back acionamento com 477 no gate 1. O gol no 477 vai aguardar parqueamento de Airbus no portão 03, sua esquerda, a voz autorizada, pushback acionar, portão